Jads e Jadson tocam João Mineiro e Marciano pro Gabriel Fraga de Goiânia, meu mais novo amigo do Facebook. Gabriel, um abração para você, seja muito bem-vindo. Essa música que quem me mandou foi o meu afilhado, o Tiago Barbosa, filho do compadre Goiani da comadre Márcia, ele mora lá em Palmas, e essa dupla é uma dupla palmense. O Tiago Barbosa me mandou, o Tiaguinho, eu vou tocar. Ageu e Rodrigo, pra não me esquecer. Você vem me dizer que você anda sozinha, que preocupada não consegue nem dormir, tentando me esquecer. Você diz que me ama e diz que vai esconder. E solitária fica toda machucada, chorando a me esperar. Bem que eu disse pra você, você me ama e não dá pra esconder. Vai tentar, vai chorar, o que nós temos não pode acabar. Pode dizer que me ama, pode dizer que me chama pra beijar você, pode dizer que me adora, pode dizer você chora pra não me esquecer, pra não me esquecer. Você vem me dizer que você anda sozinha, que preocupada não consegue nem dormir, tentando me esquecer. Você diz que me ama e diz que vai esconder. Que solitária fica toda machucada, chorando a me esperar. Bem que eu disse pra você, você me ama e não dá pra esconder. Vai tentar, vai chorar, nós temos, não pode acabar. Pode dizer que me ama, pode dizer que me chama pra beijar você, pode dizer que me adora, pode dizer você chora pra não me esquecer, pra não me esquecer. Ageu e Rodrigo, para não me esquecer, para o Celso de Menezes Gonçalves. Ele é empresário do cantor Neto Reis, lá de Medianeira, no estado do Paraná, e chega para fazer parte do nosso Facebook. Celso, um abração para você, seja muito bem-vindo. Essa música ficou famosa na voz do Sérgio Reis, mas eu gosto de trazer coisa diferente. Eu vou trazer essa música numa gravação de 1974, Durval e Davi, O Menino da Gaita. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Claros, bem azuis, andar. leva só uma gaita em sua mão. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão, que caminha sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor. Caminha só, ninguém sabe de onde vem. Triste a tocar pela rua sem ninguém. Sente que uma lágrima vem no seu rosto molhado com a chuva que cai. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor. Toca, toca só pra sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que pede amor. Toca, toca só pra mim. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Durval e Davi, O Menino da Gaita, pro Leonardo Silva Aguiar, meu amigo, filho do Anastácio e da Tereza, grande baterista, ele mora aqui em Brasília, estava morando no Tocantins, voltou para Brasília e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Léo, um abração para você, seja muito bem-vindo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vamos ver se agora o Brasil anda, né? Você que é promotor de eventos, você que é diretor social de clube, presidente do sindicato rural, né? Você que tem aquela churrascaria, aquela lanchonete da moda que gosta de fazer festa, e você que tem aquela empresa que de vez em quando gosta de premiar os funcionários com um show, anote o telefone da RBM Música. 61, Brasília, 61, 99813601, 99813601, você vai levar para sua festa o show do Tauã Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar, 61. 99813601, o nosso e-mail é locutor preferido, @gmail.com. Amado Batista, Ritmo da Chuva. Música.

canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me beije com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco, do Ivan Moreno e Renato Castelo. Para os meus amigos, seu João e a dona Dora, eles moram ali perto do CTG Carreteiros da Liberdade, lá em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul, e curtem o nosso programa pela Guamirim FM do José Carlos Helma. Ô Zé, um abraço para você, seu João. Dona Maria, Dona Dora, Dona Dora, Dona Dora e seu João. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? E um abraço a todos os nossos ouvintes da Guamirim FM, bem ali em Fontoura Xavier, no Rio Grande do Sul. Tchê. A sugestão do Bejá. Juliano Queiroz, Toma Juízo. Madrugada e o tempo não passa, tô sentindo falta dos carinhos seus. Já faz dias não durmo direito, eu tenho pesadelos, tô rezando pra Deus. Tô pedindo pra você voltar, pra me perdoar, eu sei foi eu. E o tempo não me ajudou, ele só piorou, eu ainda sou seu. Vai dizer que nunca amou demais, vai dizer que não me ama mais. Toma juízo, tá machucando o meu sentimento. Você com outro tá perdendo tempo, se o seu coração ainda é todo meu. Cara de drama, fui eu quem te tornou mulher na cama. Eu sei que à noite o meu nome chama, e por orgulho prefere solidão, machucando a nossa paixão. Madrugada e o tempo não passa, tô sentindo falta dos carinhos seus. Já faz dias não durmo direito, eu tenho pesadelos, tô rezando pra Deus. Tô pedindo pra você voltar, pra me perdoar, eu sei que foi erro meu. E o tempo não me ajudou, ele só piorou, eu ainda sou seu. Vai dizer que nunca amou demais, vai dizer que não me ama mais. Toma juízo, tá machucando o meu sentimento. Você com outro tá perdendo tempo, se o seu coração ainda é todo meu. Para de drama, fui eu quem te tornou mulher na cama. Sei que à noite o meu nome chama, e por orgulho prefere solidão, machucando a nossa paixão. Toma juízo, tá machucando o meu sentimento. Você com outro tá perdendo tempo, se o seu coração ainda é todo meu. De drama, fui eu quem te tornou mulher na cama. Eu sei que à noite o meu nome chama, mas por orgulho prefere solidão, machucando a nossa paixão. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Juliano Queiroz, toma juízo. O Flavinho não divulga só os grandes nomes, não. O Juliano está começando agora. Aliás, o Juliano Queiroz, quem me mandou essa música, que eu passei para o Flavinho para dar uma mão para a gente divulgar esse menino, foi o meu amigo, grande radialista Raimundo Neto, lá em São Félix do Coribe, na Bahia. Ele tem lá o seu programa Alvorada Sertaneja, ele lá na Discoteca Brasília, ele fica por conta desse trem, né? Música, chega tranquilo, sossegado, tá com o burro na sombra, nem o rabo não fica no sol. E o Raimundo, rapaz, ele tem um verdadeiro museu, ele mandou coisas minhas que nem eu tenho. Raimundo, um abração pra você, muito obrigado pelo carinho de sempre. E tá aí, a sugestão do Bejar, esse menino que é de lá, de São Félix, né? É cantor, é compositor, e o menino manda bem, viu? Raimundo, parabéns pela indicação, hein? Juliano Queiroz, toma juízo. No próximo bloco, Cristiano Neves, Fátima Leão e Mato Grosso e Matias com Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Abraçando os meus amigos fora do Brasil, curtem o programa Cleiton Aguiar, os nossos parceiros que transmitem o nosso programa. São centenas de emissoras, né? Repercutindo a nossa voz, levando o nosso programa já há 32 anos, né? Por conta da comunicação no rádio, 33 anos na televisão e 36 anos cantando por esse Brasil afora, né? Rapaz, é muito tempo, né? Por isso que a gente tem. Eu falo o seguinte: o bom da gente ficar velho é que a gente tem história para contar. Por exemplo, lá em Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, o Dodô, que é casado com a Elza, o Dodô é apaixonado com a Elza é apaixonada com o Dodô. E eu acho bonito ver isso, um casal que se trata dessa maneira, né? E o Dodô me mandou uma mensagem: Cleiton, toca essa música aí pra Elza. Elza, cuida bem do Dodô. Isso é dengoso, que é danado. De vez em quando ele dá uma sapituca lá, a Elza tem que correr com ele. Cristiano Neves, fala no ar. Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela. Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela. Eu estou sofrendo, e é por isso que pro seu programa eu estou ligando. Amigo locutor, estou desesperado, eu acabei de levar o fora de quem estou amando. Amigo locutor, eu estou te pedindo, que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo. Que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo. Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela. Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela. Fala no ar, fala no ar, o quanto eu gosto dela. Fala no ar, fala no ar, que eu não vivo sem ela. Amigo locutor, eu estou sofrendo, e é por isso que pro seu programa eu estou ligando. Amigo locutor, estou desesperado, eu acabei de levar o fora de quem estou amando. Amigo locutor, eu estou te pedindo, que fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo. E fala aí no ar, pra ela escutar tudo que estou sentindo. Fala no ar, o quanto eu gosto dela.

moda bonita, Fátima Leão, Pecado de Amor, para Maria Marli dos Reis. Ela mora em Brasília e agora vem fazer parte do nosso Facebook. Maria Marli dos Reis, um grande beijo para você, seja muito bem-vinda, viu? Música nova, essa aqui, o bom da gente ter amizade é isso, né? Eu fui o primeiro programa de rádio, a primeira emissora de rádio a lançar essa música nova do Mato Grosso e Matias, que é do novo DVD dele, e com a participação do Gustavo Lima. Eu lancei primeiro na nossa rádio lá em Coromandel, na Super 95 FM, e lancei aqui no nosso programa, antes da música ser lançada oficialmente, né? Matão, um abração pra você, Mato Grosso e Matias, com a participação do Gustavo Lima. Gente, esse DVD simplesmente está sensacional. Logo, logo tá chegando por aí, eu vou estar na fila pra comprar, porque realmente é maravilhoso. Eu assisti a gravação e vi o que aconteceu, né? Curte aí a música, ó. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouça sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, ô Brasília! Mato Grosso e Matias! Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouça sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar. Voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouça sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver com a gente? E aí, Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima. E aí para Viviane Veloso Rocha de Palmas, no estado do Tocantins. Lá ela curte o nosso programa pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto. Todo dia às 6 horas da manhã eu acordo a capital do estado do Tocantins. Viviane, um grande beijo para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No próximo bloco, o juiz não se convenceu que o rapaz era traficante de droga e simplesmente absolveu o acusado de tráfico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é sobre uma decisão polêmica de um juiz. Os tempos vão mudando. Eu falo de cadeira porque eu não uso droga, não bebo nada que tenha álcool, nem refrigerante eu tomo. Eu levo uma vida muito saudável. Mas eu fico pensando, no meu tempo de menino, o jeito, porque os adolescentes, eles querem contestar, né? Quer bater de frente com os pais, com os mais velhos. No meu tempo, quando eu era adolescente, a gente nunca tinha visto falar em maconha, cocaína, crack. Esses trem não tinha naquela época, não. Pelo menos lá em Coromandel não tinha. Mais tarde, uns amigos sabidos foram estudar fora e acabaram levando pra lá, né? Mas no tempo da nossa adolescência não tinha. O que é que tinha? Cigarro continental sem filtro, né? E cachaça. E o que é que a gente fazia para contestar as pessoas mais velhas? A gente pitava e tomava cachaça. Eu fico pensando, será que se fosse no tempo de hoje, eu não provaria maconha, não provaria cocaína? Não estou defendendo, não. Droga eu já acho que é uma droga, que se fosse bom, não chamava droga, chamava delícia. Mas eu tenho um olho mais complacente, eu não sou radical nesse ponto não, porque os tempos mudaram. Esse juiz, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Dr. Rubens Roberto Rebelo Casara, juiz titular do Rio de Janeiro. Ele absolveu um acusado de tráfico de drogas que foi preso em flagrante com 19 pés de maconha crescido e 45 mudas no seu apartamento. E aí a polícia, o Ministério Público, acusou o rapaz de traficante. O juiz procurou nos autos e ele se ateve principalmente no depoimento do porteiro do bloco, que disse que nunca ninguém entrou lá para ir para o apartamento dele. Quer dizer, ele não vendia. E aí o juiz disse o seguinte: viola o princípio da proporcionalidade punir com pena privativa de liberdade um indivíduo que, para fugir dos riscos gerados tanto pela indústria da ilegalidade quanto pela opção política que aposta no modelo bélico de enfrentamento de um problema que é, na realidade, de saúde pública, opta por cultivar a substância que pretende usar. Ele disse que a denúncia do Ministério Público não conseguiu provar que ele cultivava para vender. E não conseguiu provar que nenhuma vez ele tivesse efetuado a venda. Então, o juiz decidiu, né, que por falta de prova técnica, é impossível afirmar que, no caso em exame, o acusado produziria pequena ou grande quantidade de drogas etiquetadas de ilícitas. Né? Porque ele fez as contas, aquilo ali dava para ele consumir, mas se fosse vender, era uma quantidade irrisória para vender. E o juiz tomou essa decisão, polêmica, de que absolveu o acusado de tráfico de drogas, né, que tinha sido preso em flagrante, com 19 pés crescidos e 45 mudas de cannabis sativa em seu apartamento no Rio de Janeiro. No dia 9 passado, ele completou 70 anos de idade. Os nossos ídolos estão tudo ficando velhos, né? Ele fez um sucesso danado na década de 60, no tempo da Jovem Guarda. Tanto é que ele adotou o nome artístico da música que ele estourou naquela época, né? Fábio Stella e o seu grande sucesso, Stella. Tô te chamando. estrela? Em que estrela você se escondeu? Em que sonho você vai voltar? Quanta espera de você. Isso foi um pipoco na época. Fábio Stella, Stella para Jô Alencar, no Guará, no Distrito Federal, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Jô, beijão para você, seja muito bem-vindo. Música nova de Henrique e Juliano, os meninos do Tocantins. Jesus, apaga a luz. Parceiro, tô pedindo para Jesus apagar a luz com essa menina, velho. Tá lindo isso aqui, não é só? E ela me seduz, tira ela de perto, senão vou fazer besteira. Tô falando sério, eu não tô de brincadeira. Espero que ela tenha pelo menos 18, senão eu tô morto. Meu Deus, a banda forte, com que cara que eu vou perguntar pra ela? Se ela já pode, eu esconde da mãe dela. Sua carinha não pega o sorriso e pega que gosta demais. Gostar do quê? E andar com a sopinha coladinha. E mais o quê? Provocar com mordidinha na boquinha. Tu sabe fazer, adora fazer. Paro pra ver. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um tosse. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Ui! Jesus apaga a luz. Meu Deus, a banda forte, com que cara que eu vou perguntar pra ela? Se ela já pode, eu esconde da mãe dela. Sua carinha não pega sorriso, entrega que gosta demais. Gostar do quê? E andar com as roupinhas coladinhas. E mais o quê? Provocar com mordidinha na boquinha. Sabe fazer, adora fazer. Claro pra ver. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Vou ter um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Jesus apaga a luz. Ela é do jeito que eu gosto. Se ela for até o chão, vou ter um troço. Ela sai do corpo quando começa a dançar, mexer, causar. Henrique Juliano, Jesus apaga a luz, para Dalbino Estevão, de Lagoa, no Tocantins. Ele é o diretor e locutor lá da Criativa FM 104,9, onde tá o nosso programa está passando lá, e ele chega agora para fazer parte do nosso Facebook. Dalbino, um abração para você, um abração para todos os meus amigos de Lagoa, no estado do Tocantins. Estive lá uma única vez, em 1989, naquele tempo podia fazer show em campanha política, e todo candidato que eu fazia comício ganhava, e o de lá não foi diferente. Eu fiz o comício lá para o Nonato, e ele foi o primeiro prefeito de Lagoa, no estado do Tocantins. Isso foi, sabe quando? 1989. É, o tempo passa, o tempo voa. Marcos Paulo e Marcelo, Mesa de Bar. Mesa comigo. Vou pedir mais uma pra nós dois. Eu sei o que se passa, meu amigo. A dor da solidão que vem depois. Eu já sofri assim como você, mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar, lugar às vezes onde um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu afogo a dor num copo de cerveja. Mesa de bar, eu quero esta mulher comigo agora, mas sei que vou passar mais uma hora bebendo com os amigos nesta mesa. Aqui comigo, vou pedir mais uma pra nós dois. Eu sei o que se passa, meu amigo. A dor da solidão que vem depois. Eu já sofri assim como você, mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar, lugar às vezes onde um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu afogo a dor num copo de cerveja. Mesa de bar, eu quero esta mulher comigo agora, mas sei que vou passar mais uma hora bebendo com os amigos nesta mesa. Marcos Paulo e Marcelo, Mesa de Bar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Comadre, eu sei que o trem tá gostoso, né? O povo acha que é artista. Ah, o Cleiton Aguiar é famoso, dinheiro tá sobrando. No Brasil não tem negócio de dinheiro sobrando, não. Vira e mexe agora mesmo. Um amigo nosso, o Matão, da dupla Matão e Monteiro, né? Que tanta alegria deu. Tá lá doente, passando dificuldade, os amigos se juntando para ajudá-lo. A vida do artista brasileiro não é fácil, não. Via de régua, o artista não se aposenta, né? Aí não chega no fim da vida, fica velho, não pode trabalhar mais e vai depender da caridade alheia, né? Então o negócio tá difícil, mas tá muito difícil. Agora, a sua situação e minha amiga dona de casa... Como é que tá? Tá sobrando dinheiro aí, tá faltando, né? E por que você tá pagando mais caro na sua conta de luz se você pode pagar menos? Se você trocar essas lâmpadas que você tem aí pelas lâmpadas LED da Wellmax Brasil, você vai economizar nas lâmpadas de 80% a 90% e é claro que isso vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença no final do mês quando chegar a sua conta de luz, né? Agora, não compre qualquer lâmpada LED, compre da Wellmax Brasil, porque são as primeiras a receber o selo do Inmetro e, por enquanto, a única. Tem umas 4 ou 5 marcas aqui no Brasil, fora as 500 de contrabando aí, né? Que essa não merece nem ser comprada, porque qualquer problema que der, você não tem nem onde reclamar. A Wellmax Brasil não, a sede é no Brasil mesmo, em São Paulo, né? E a gente oferece 5 anos de garantia e as lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. E você, meu amigo, que é revendedor, se você quiser estocar para atender sua clientela, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Aniversariando hoje a minha prima Cíntia Aguiar, aqui em Brasília, a Carluça Teixeira, Elizabeth Silva Lima, Eliane Batista, Fernanda Castro, Eduarda Natália, a minha amiga Delma Calazans, Daniela Andrade, Nicole Souza, Adria Andrade, Renata Helena da Silva, Edson do Carmo, meu amigo lá do Coró, que trabalhou muitos anos com meu irmão Wellington Aguiar, Danilo Dias e Lu Alves, e você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 46, Deus está conosco. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das Nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Bonito, nesse Salmo 46, Deus está conosco, de um CD de Salmos da Márcia Ferreira. O avô do João, Cleiton Aguiar, Sonho Real. Seu amor, me olhe, me fale, me beije, me diga o que eu quero escutar. Depois, me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um ansinho com jeito para não machucar seu amor. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Me pegue, me leve pra casa, meu corpo arde em brasa,

A frase irretocável do programa de hoje, eu peguei emprestado da minha amiga Fabi Guedes, ela mora lá em Brumado, na Bahia, e ela colocou isso aqui no Facebook dela, eu achei interessante e peguei emprestado para falar com vocês aqui. Nunca deixe de lutar por medo de errar ou se machucar. As feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades não voltam jamais. Nunca deixe de lutar por medo de errar ou de se machucar. As feridas com o tempo se curam, mas as oportunidades não voltarão jamais. É a frase irretocável que eu peguei emprestada da minha amiga Fabi Guedes, em Brumado, na Bahia. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Flávio Lins. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha durante a semana pelo rádio. Algumas emissoras, né, repetem meus programas no final de semana também, mas normalmente elas passam durante a semana. Algumas rádios passam mais de uma vez por dia, mas eu que eu quero dizer que além do rádio eu estou também na televisão. Já estou entrando para o quarto ano do nosso programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, cobrindo todo o território nacional, nas mais de 200 emissoras já com sinal local, e também pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas, e direto em tempo real em qualquer lugar do Brasil e do mundo, o site rbtv.com.br. Neste domingo vai ser uma das entrevistas mais polêmicas que eu já fiz. É o primeiro político que eu entrevisto que não tem papa na língua e que não fica escolhendo palavra para falar, não. Você já conhece. Ele já foi candidato 11 vezes, nunca ganhou a eleição. Presidente da República, ele já foi duas vezes, e diz ele falou na entrevista que a presidente Dilma vai ser cassada e que ele vai ser candidato de novo ainda esse ano. Eu vou conversar com o presidente nacional do partido PRTB, Levi Fidelix, é aquele bigodudo, né, aquele que arranjou a confusão com os gays aí, que ele falou que o aparelho excretor não reproduz, lembra dessa confusão, né? Pois é, ele é que vai falar comigo. Uma entrevista extremamente polêmica. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Flávio Lins, A Cura. Todas suas digitais ainda estão em mim. Esse nosso caso não pode ter um fim. Tente entender. Eu tento tanto disfarçar, mas não dá pra esconder o quanto é grande meu amor por você. Não vou desistir. Amor, te peço, tente aceitar. Pois a minha vida sem você não dá. Vem me encontrar. Para matar de vez a solidão que tomou conta do meu coração. Preciso te ver, a minha cura é você. Amor, te quero aqui comigo. Quero ser pra você bem mais que um amigo. Oh, oh, oh. Todas suas digitais ainda estão em mim. Esse nosso caso não pode ter um fim. Tente entender. Eu tento tanto disfarçar, mas não dá pra esconder o quanto é grande meu amor por você. Não vou desistir. Amor, te peço, tente aceitar. minha vida se você não dá. Vem me encontrar. Maranata de mesa, solidão, que toma conta do meu coração. Preciso te ver, a minha cura é você. A minha cura é você. Venha me tirar desse castigo. A noite quer aqui comigo. Quero ser pra você bem mais que um amigo. Oh, oh, oh. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Flávio Lins, A Cura. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Mas você pode pedir também nos meus perfis de Facebook, são dois, e também no Twitter, Cleiton Aguiar. É só botar Twitter/Cleiton Aguiar, que você manda a mensagem para mim aqui, você pede e eu vou atender, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais. Graças a Deus que um bocado daquelas duplas ruins que estavam fazendo sucesso ano passado, o dinheiro do pai acabou e sumiu, né? Engraçado isso, a dupla está em primeiro lugar na parada, para de pagar, some. Já quebrou muito fazendeiro por aí, achar que é só botar um dinheirinho. Não, hoje, se quiser entrar no mercado para gastar mesmo, é de 15 milhões para cima. Se vocês não animar muito aí, viu? Tem que ter muito boi para bancar um fio para cantar. E de cada 100 que entra, aproveita um ou dois. O resto, os produtores, o povo das rádios jabazeira, mas toma dinheiro desse povo com gosto de gás, né? Então vocês prestem atenção, vou trazer um grande professor para ver se vocês aprendem a cantar. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Moacir Franco Zingara. Toma as minhas mãos, Zingara. Diz-me logo que destino fala de quem amo. Eu nada reclamo, porque sei que ela não me pertence mais. Vê se nos meus olhos se enganará. Brilha o ouro dos cabelos seus. Diz-me se ela volta e se pensa em mim. Diz-me agora no que eu devo crer. Sei, está escrito que a perderei. Como neve ao sol estarei tão só. Até quando? Toma as minhas mãos, Zingara. Que a perderei. Como neve ao sol estarei tão só. Até quando? Lê nas minhas mãos, Zingará. Traço a traço, o que será de mim? Meu amor não cansa da minha esperança.